aí, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br. Lá tem os episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Além do seu agregador de podcast favorito, nós estamos também no Spotify. É só procurar por Sete Jagunços e nos seguir que tá tudo lá também. E para mais uma edição desse belíssimo podcast e para o nosso especial de 80 anos do Homem-Morcego, eu estou aqui com o traficante de gibizinhos de Porto Alegre, Vitor Azambuja. Ah, se eu cair, eu levo vocês todos comigo aí. E com o advogado que vai nos defender, o Maurício. Nada a declarar, não sei de nada o que o Vitor está fazendo aí. E para mais esse especial, nós vamos falar de uma minissérie que foi... A gente pode dizer que foi até um prequel da Queda do Morcego. Nós vamos falar de Batman Veneno, que saiu aqui no Brasil pela primeira vez naquela minissérie Um Conto de Batman, que foi em 5 partes, publicada pela Abril, de julho a setembro de 92, e que nos Estados Unidos saiu naquelas ediçõezinhas mensais de Legends of the Dark Knight, do número 16 até o número 20 de março de 91, né? A primeira edição saiu em março de 1991. Ela foi escrita pelo Dan O'Neill, com desenhos, os esboços do Trevor Von Eden, com desenhos do Russell Brown, e arte final do mestre José Luiz Garcia Lopes. E que a Panini está republicando aqui no Brasil numa ediçãozinha capa dura, para variar, né? Ah, é. Ah, é. Ah, é que vai ser republicado. Não. Em capa dura, que vamos deixar bem claro, né? Porque é o padrão agora, é gibi em capa dura. Vitor, conte-nos sobre o que é essa historinha maravilhosa. Rapaz, eu não sabia que estava sendo republicada. Mais um gibi que a gente coloca na pauta do Pilha de Gibis e imediatamente entra aí no radar das editoras, né? E dessa vez eles não esperaram nem a gente publicar o podcast, né? Eles já foram... Tem algum espião a mando do Batman no nosso grupo e... Maurício, é claro que é Maurício. Desde que o Maurício entrou que começou isso, né? Esses vazamentos aí. É a minha campanha pra gente mudar o nome do podcast pra Pilha de Capa Dura. Eu sempre desconfiei que aqueles ataques aos erros da Panini eram tudo fachada. É fachada, é pra disfarçar. É pra ganhar a confiança de vocês, mandar umas informações assim, e aí a gente passa agora tudo. A gente dá ideia. Tem dois motivos pra estar sendo republicado isso. Um é porque a gente tá gravando um pedido de bis sobre, e o outro é porque eu comprei o encadernado americano ano passado, porque isso tava 20 anos, 30 anos fora de catálogo no Brasil, né? Mas tudo bem. Tem um terceiro motivo também, porque agora tem alguém lá com poder na Panini que é fã do Garcia Lopes. E aí tudo que tem o Garcia Lopes, seja desenhando, finalizando ou só fazendo capa, vai sair esse ano pela Panini. Impressionante. Essa ninguém linha tá editorial deles. Ninguém tá reclamando, né? Não, tá achando... de forma alguma. Mas eu não vou comprar mesmo. Bom, por que escolhemos Veneno para falar desse podcast? Porque estamos fazendo nossa série de especiais esse ano sobre o Batman, né? Não é sobre o Tex, embora aí milhares de ouvintes pedindo que fosse sobre o Tex. Resolvemos falar sobre os 80 anos do Batman. E estamos na estrada, né, preparando aí, talvez aquela que seja a maior saga de todos os tempos de um dos grandes personagens dos quadrinhos, que é a Queda do Morcego. E Veneno, na verdade, é uma história que não é que sirva de prólogo para a Queda do Morcego, mas ela é uma história importante para alguns elementos que vão ressurgir lá, que vão ser reutilizados na Queda do Morcego. Ela é uma história que se passa com o Batman em começo de carreira, o que era uma temática bem comum nessa revista onde ela foi publicada nos Estados Unidos, que era a Legends of the Dark Knight, que tinha essa proposta de sempre trazer uma história do Batman que não necessariamente se encaixava na cronologia do que estava acontecendo nas revistas mensais, e sempre com uma equipe criativa diferente. Aqui no Brasil, muito dessa revista foi publicado na forma de minisséries com o selo Um Conto do Morcego, pela Abril, em formato americano. A gente já comentou bem rapidinho sobre essas minisséries da Abril, vale muito a pena. Eu gosto, acho que, de todas que eu li, assim, umas melhores, outras piores. E essa Veneno, ela tem a distinta característica de trazer o Batman numa situação que a gente não tinha visto antes e que acho que nunca voltou a ver, que é um Batman louco de droga, né? Batman se envolvendo aí com a drogadição, caindo no mundo, não conseguiu superar os traumas dele e foi para as drogas. Ela começa com o Batman falhando para resgatar uma menininha, né? Por uma limitação física, ele não consegue, ele não tem força suficiente para mover uma pedra lá que soterrou uma menininha que está se afogando, que tinha sido sequestrada. E aí ele começa a se questionar, dá a entender que é a primeira vez na carreira dele que ele falha. O Alfred fala, não, você achou que não ia falhar nunca? Ele disse, pois é, né? E aí ele começa a questionar as limitações físicas dele e acaba que o pai dessa menina é um cientista que está desenvolvendo um novo tipo de droga, que é um anabolizante meio glorificado, assim, mais viciante. E em algum momento da história o Batman vai acabar aceitando essas drogas para tentar ficar mais forte, e isso vai se desdobrar, tanto ele lutando contra o vício, né? Nada tão explícito quanto era na época, por exemplo, o Harry Osborn em Homem-Aranha, nos anos 70, mas, ou o Ricardito mesmo, né? Nos anos 80, na DC. Mas mostra assim, aquele personagem que a gente está acostumado a ver como infalível, como o melhor de todos, né? O mais disciplinado, mostra ele realmente lutando com um vício ou com uma droga, que é uma coisa assim que a gente nunca esperava, né? E aí a história acaba se desenrolando, a ação muda para uma ilha do Caribe chamada Santa Prisca, que, se você lembrou bem, é onde nasceu o Bane, né? Que é justamente o antagonista da Queda do Morcego. Não vou dar muito detalhe, porque como vocês falaram, ela vai ser republicada em seguida, vai ter alguns spoilers, mas não tem por que contar a história toda. Mas eu li agora, assim, para gravar, acho que já tinha lido milhares de anos atrás. Foi uma das primeiras histórias mais sérias do Batman que eu tive contato. Assim, eu me lembro que eu tinha um livro no colégio, acho que era de português, que tinha uma ilustração, essa ilustração de capa, assim, no livro. Em algum momento, acho que estava falando sobre o perigo das drogas e tal. E eu me lembro que chamava muita atenção isso de ter o Batman no meu livro do colégio, assim, falando justamente que ele tinha ficado viciado em veneno. E lá na Queda do Morcego também eles falam bastante dessa história, que quando eles contam, né, do veneno, que o Bane usa, e que o Batman chegou a ser viciado na droga. E eu, pelo menos, gostei bastante, assim, lendo agora. Acho que, como é uma história em começo de carreira do Batman, ela não chegou a envelhecer mal, na minha opinião. É realmente um Batman mais errático, um Batman mais inexperiente, um Batman tomando escolhas duvidosas, assim. Mas tudo isso, pra mim, se explica por ele ser um herói em formação ainda, né? E é um Batman que erra muito pela própria arrogância, né? Então, por esses aspectos, assim, e pela arte, que eu acho que essa arte é às seis mãos, né? Do Trevor Von Neelen, do Russell Brown e do Garcia Lopes, ficou muito legal. As cores estão muito bonitas. Esse encadernado americano que eu comentei, que eu comprei no passado, pelo menos, tá muito legal. Ele é bem simplesinho, ele é capa cartão, brochura, não tem nenhum extra, mas tá com uma qualidade gráfica muito boa na impressão. Então, eu gostei bastante dessa história. Sei que vocês também concordam comigo, né? A gente pode encerrar o podcast aqui, então. Vamos para a réplica do Maurício. A controvérsia. Não, eu vou fazer um meia-culpa aqui. Eu ataquei o amigo Vitor durante a semana no WhatsApp. Conta dessa gratuitamente não, que advogado faz nada gratuitamente, foi por 10 minutos pelo menos. Mas assim, gosto muito do Daniel Neal, sou fã, confesso, dele. Aquelas coisas assim, tem o nome dele, eu vou ler, e mesmo que seja ruim, eu nunca vou admitir pra vocês que é ruim. Não sei de quem é o maior mérito da arte, que é muito boa também, como você falou, são seis mãos e se complementam muito bem. A história tem um ritmo bacana, mas eu não sei, cara. Eu acho que o O'Neill aí força algumas coisas a acontecerem. Beleza, o Batman tá inexperiente ainda. É um cara que arrogante, concordo. Como ele fala, o Alfred fala pra ele, né? Pô, mas você achou que você nunca ia falhar mesmo? Ele fala, eu sei, a arrogância, né? Mas, pô, ele vai lá visitar o médico cuja filha morreu, que ele não conseguiu salvar e tudo mais. E o médico, bola pra frente, vida que segue, hashtag só agradecer. E hashtag... ele é bem estranho, né? Então, assim, esse é o inicial. Eu até entendo, o Batman inexperiente vai tentar todas as ferramentas que ele tiver à mão pra poder dizer assim, não, isso aqui é melhor pra eu combater o crime, pra eu realizar a minha missão. Joia. Mas ele não achar que tem alguma coisa errada ali, é o puta de uma forçação de barra. Esse comecinho também realmente me incomodou, porque você vê ali o Batman arrasado, porque ele tentou lá salvar, a menina tá soterrada, o pessoal fala, ó, não adianta, você não vai conseguir fazer nada, mas ele vai lá, ele tenta levantar a pedra e ele não tem força, ele tenta de várias maneiras diferentes, né, usando várias técnicas diferentes para tentar levantar aquele peso e não consegue, então ele escuta a menina morrendo, né, então mesmo para o Batman, num começo de carreira, isso é muito pesado, é muito traumatizante. E aí ele fala, não, eu ainda tenho que dar a notícia pro pai dela. E ele vai lá pra falar pro pai, e o cara tá nem aí. Então, eu acho que mesmo um Batman num começo de carreira, ele desconfiaria daquilo, porque o cara simplesmente, não, isso é que segue, mas talvez tenha sido melhor, se ela tivesse sobrevivido, ela poderia passar por coisa pior. Isso não faz sentido, né? Pra um pai falar de uma filha com seus 8, 9 anos que morreu de maneira trágica, falar uma coisa dessas, né? E ele fica remoendo aquilo, ele quer ir atrás de quem sequestrou ela. Ele chega na Batcaverna e ele faz lá monta lá uma barra, né, de levantamento com as anilhas do lado e tal, e falou, ó, ele calculou que aquela pedra deveria ter mais ou menos uns 350 quilos. E aí ele tenta levantar e não consegue, né, e ele fica remoendo aquilo. O Alfred, como falou, que o Alfred fala que era impossível que ele não falhasse nunca, que acontece, que ele tem que treinar e tal, mas que ele não pode ficar daquele jeito, só que ele continua com aquilo na cabeça, ele fica na cabeça com o que o cara estava trabalhando, né? Com o que o pai da menina e o cientista estava trabalhando, que ele fala, não, é para poder aumentar as capacidades físicas, e ele ainda fala, na hora ele fala, né, ó, você quer tentar, tal? Ele falou, não preciso, num primeiro momento ele não quis, só que por conta daquele sentimento de derrota que ele teve, ele acabou sucumbindo e foi até lá e pegou, né, um pouco daquelas pílulas para poder testar. E a história se passa alguns dias ou algum tempo, e a gente já percebe o que aquelas pílulas estão fazendo com ele, né? Ele realmente está muito mais forte, ele consegue levantar lá a barra de 350 quilos muito facilmente, tanto é que depois ele vai aumentando esse peso e consegue levantar muito facilmente. Minha esposa aqui perguntando se as pílulas são anabolizantes. São anabolizante de quadrinhos, deixou o Batman viciado, tá vendo? Então, menino, se fez isso com o Batman, não. Imagina o que vai fazer com vocês. Não usem drogas. Diga não às bat-drogas. Diga não às bat-drogas, exatamente. Mas é anabol mesmo, né? Porque ele fica irritado, ele não consegue pensar direito, murcha, só falta falar se... É porque como o Batman não namora, né? A gente não tem como saber se ele broxou depois. Vai saber se não foi por isso que não deu certo o relacionamento com a mulher gata, né? Tem alguns efeitos que são irreversíveis, né? Do uso dessa coisa. Pois é. E você vê ele irritadíssimo depois, e ele pega, e você vê que aquele toda a relação do cientista com o Batman ficou aquela relação mesmo de traficante viciado, né? Porque ele começa a falar assim, ó, a primeira dose é de graça. Depois você já começa, não, a gente precisa que você faça uma coisa pra gente, e ele tá ali alucinado que ele precisa daquelas pílulas. Tanto é que o Batman, ele tá tão alucinado que tem uma hora na história que ele não tá usando mais o uniforme, ele simplesmente bota um sobretudo e vai pra simplesmente porque ele quer bater nos caras, ele tá querendo botar pra fora aquela força, ele vai pra poder bater nos meliantes, pra quebrar eles, não é simplesmente pra fazer justiça, e ele tá precisando daquilo, que até o Alfred fala, você nunca mais usou o uniforme, ele, não, isso tá me incomodando. Então eu prefiro ir assim, só que aí o Alfred insiste e ele resolve usar o bendito uniforme mais uma vez, né? Essa parte da história é muito legal, porque o Daniel Neal trabalha bem os efeitos da droga, né? Ele fica forte pra cacete, é o primeiro mais óbvio sintoma, mas ele fica irritadíssimo, ele fica inconstante, como na hora que ele volta lá pro traficante, né, pro médico. Encontra o filho do médico e ele vai atacar o cara. Depois ele diz, não, mas você é uma pessoa assim, não sei o que. O menino se mostra um sentimento de inadequação. Ele sorri, bota a mão no ombro do menino e vai embora. Tem a questão da subserviência dele, né? Como se fosse uma hipnose que tem ali naquela droga, que ele fica subserviente ao cara, especificamente só ele também, isso não é explicado. Depois ele vai ficar subserviente ao general que aparece. E eu acho legal também essa, a violência que mostra dele. E quando ele volta a usar a roupa do morcego, é legal que ele vai carregar uma... É uma geladeira, eu acho, que ele vai jogar pela janela pra parar os caras. Ou seja, ele também já não é um cara mais sutil como é até então. Ele vai jogar uma geladeira pela parede, quebrar a parede pra jogar a geladeira num carro. Cara, essa cena é sensacional. E como aí, é que eu vou parar aquele carro lá? Você pula do carro, joga a corda. Como ele pulou... Uma geladeira, cara. Caramba. Na primeira edição, antes dele usar o veneno, 3 anos antes, né? Que tem um pulo aí de 3 meses. 3 anos não, 3 meses da primeira edição pra segunda. Ele pula no furgão da casa do médico e vai até atrás do furgão e se lasca. Nessa segunda ele, não vou fazer isso não. Joga uma geladeira nos caras e pronto. E aí quando ele faz força, o uniforme rasga de tão grande que ele tá. Me lembrou muito assim, a gente falou aí que é uma prequel da queda do morcego, da origem do Bane e tudo mais, vamos chegar lá. Mas é legal como isso não foi pensado na época, ninguém imaginaria que haveria a queda do morcego um dia, nem o Daniel Nia tão diretamente envolvido no começo da queda do morcego, ele tá escrevendo o Azrael só. Mas até essa cena mesmo do Bane crescendo, que tem naquela origem dele, que saiu numa superpower, se não me engano, lembra muito essa cena aí, bicho. Sim, é um especial Vengeance of Bane, que saiu numa superpower com capa brilhosa e tal, legal pra caramba essa edição. Superpowers 32, se não me falha a memória. Isso. Tem outro prequel da queda do morcego que você lembrou bem, que é a Espada de Azrael, que outro dia a gente fala nele também, né? E uma coisa que eu achei que esse começo mostra bem o efeito que essa droga faz com o Batman é que logo depois do primeiro, assim, do primeiro pico que ela dá nele, ele vê o que tá aumentando de força dele. Ele dá uma gargalhada sinistra e a gente não vê o Batman sorrindo, né? Desde Cavaleiro das Trevas, de ano 1, você não tem um Batman sorrindo. Você, desde do comecinho lá, da retomada desse Batman mais sombrio, você não tem nenhum gibi que mostra ele gargalhando. E aí você vê ele fazendo isso e é sinistro. É tão surreal que você ri junto, assim, você fala, que porra é essa aqui? É, não, e dá a entender que ele para de usar a uniforme depois dessa gargalhada, né? Porque quando ele assume essa persona de sobretudo e chapéu, ele continua rindo, ele continua com aquele sorriso maníaco, ele fica até parecido com o Coringa. Um visual bem clássico do Coringa, que é o sobretudo e o chapéu, né? E essa gargalhada que ele dá remete direto, né? A gente lembra na hora da piada mortal, né? Que é aquela história, sempre que o Batman tá rindo, tem alguma merda acontecendo, né? Que ele ri de nervoso, né? De psicótico mesmo. Então é um meio que um ponto importante da história, essa gargalhada. É até a capa do encadernado e de umas das edições, essa risada maníaca que ele dá, né? Dá a entender que ele tá se perdendo. É, assim, essa questão que vocês colocaram dele não estranhar no começo, o médico, ele estranha. Eu fiquei com a nítida impressão que ele estranha. Só que ele tá tão focado e ele tá tão abalado com a história dele não conseguir salvar a menina, ele tá tão focado em achar os sequestradores e tal, que ele meio que releva, sabe? Porque na hora que ele tá lá conversando com o médico, vem um sequestrador pra atacar o médico, né? Com uma metralhadora e tal. Na hora eu até fiquei pensando se o médico não tinha meio que armado aquilo tudo só pra chamar a atenção do Batman. Mas na história acaba não desenvolvendo dessa forma, né? Ele que era mesmo uma conspiração do general, né? Não do próprio médico. Então, assim, pra mim passa por isso, sabe? Porque o Batman, ele começa a história com essa situação traumática dele não conseguir salvar a menina, né? E você vê que ele tá muito abalado com isso, né? É tão importante pra formação do Batman nessa história, embora ela seja um retcon, né? Ela é uma história que se passa no início de carreira, mas aqui a carreira do Batman já tava bem avançada nos quadrinhos, que ela tem uma passagem de tempo de 6 meses, né? Ele fica 6 meses sem agir como Batman para tentar se recuperar dos efeitos do veneno, né? Para tentar voltar a ser ele mesmo, quer dizer. Não foi uma coisa muito fácil, assim. Eles não tratam de uma maneira leviana a questão dele estar viciado, né? Ah, sim. Eu concordo com o Devil, isso tudo que a gente já falou aqui da inexperiência dele, da questão do trauma e tudo. Mas, porra, o cara não consegue perceber. Parece coisa de novela, né? Quando a gente vê novela assim, o cara tá nitidamente mentindo, o outro personagem não percebe que tá mentindo. Você diz, porra, como ele não tá percebendo isso? Aí ele chega em casa, na caverna, pega uma régua e diz, não, de olho, assim, com essa régua eu calculei, medi aqui quanto pesava a pedra e deu 350 quilos. Porra, o cara não tá tão desequilibrado assim, bicho. É, não, tem isso, né? Mas é uma questão necessária pra... pra história andar. Acho que poderiam ter trabalhado melhor o médico ser um pouquinho mais discreto, né, na loucura dele. Mas enfim, depois que a história avança, eu acho que ela avança muito bem, sabe? Isso é verdade, ela caminha muito bem, tem um desenvolvimento legal. Quando o Batman se percebe viciado naquilo, percebe a merda que ele fez e ele se tranca da Batcaverna pra se curar, também é uma sequência muito bacana, porque conta o ponto de vista do Alfred, né? O Alfred, eu falei outro dia no Twitter e vou reforçar aqui, a gente gosta do Alfred, a gente vê lê as histórias do Batman só pra ver o que o Alfred vai apontar dessa vez. Porque ele é um puta personagem. É verdade. É desesperador você entender a relação de quase de pai que ele tem com o Bruce, ver aquela coisa lá. É o filho dele que tá se recuperando de um vício em drogas. É forte, cara. Essa parte é muito legal. E quando ele vê o Bruce voltando magrelo, com a roupa toda rasgada, barbudão, devia estar um cheiro gostoso aquilo ali, um bafo. Tanto que o próprio Batman disse, você quer comer? Não, eu quero tomar um banho. Fica a pergunta, né? Não tem banheiro da Batcaverna esses anos todos? Esses anos todos, nem pra colocar um banheirinho na Batcaverna. Agora vem cá, ele ficou um mês ali trancado na Batcaverna. Como é que o cabelo do cara cresce daquele jeito em um mês? É o anabolizante, né, cara? É o anabolizante. Deve ser, é, disse que cria pelo, né, em lugar meio esquisito. Ele volta cabeludo, barbudo, porra, que genética, hein? É por isso que nessa época o Batman sempre aparecia com a barba por fazer, né? Nas revistas, era aquela do morcego, tá sempre ele com a máscara e a barba por fazer. Você faz a barba agora, com 10 minutos depois já tá ali aquela coisa por fazer, né? Faz antes de sair de casa, mas volta, né? Depois do Batman churrasqueiro, a gente tem o Batman Tony Ramos. Agora tem, antes disso, é quando ele afasta o Alfred, né, que o Alfred tá ali falando, ó, isso daí não, você falou que você ia usar isso pra poder usar essas pílulas pra você não perder tanto tempo malhando, treinando e poder ler mais, poder estudar mais, e resolver as coisas de maneira mais simples, só que desde que você começou a usar isso, você não pegou no livro. E aí o Batman fala, eu não preciso de livros, eu não preciso ler. E quando o Alfred começa a insistir dizendo que aquilo tá fazendo mais mal do que bem pra ele, ele simplesmente fala, eu tô achando que você é um dos que estão contra mim, que você é um fracote, um covarde, que não quer que se resolvam as coisas. E aí o Alfred simplesmente se demite, uma das muitas vezes que o Alfred resolve se demitir por conta do Batman, e sai da Batcaverna e ele nem se importa, né? Só faltou o Batman mandar um assim, né? Não preciso ler mais, eu me informo pelo WhatsApp agora. Tô direto no Twitter do presidente lá, deixa que eu me informo, não preciso mais ler. Só faltou mandar um assim, né? E aí quando acontece dele já tá ficando sem as pílulas, que aí ele já tá realmente completamente viciado, ele vai até o cientista para pegar mais pílulas, e é quando aparece o general, né? Que ele fala, ó, ele tá com um projeto, ele precisava da sua ajuda, o Batman. Tá, vou pensar no seu caso, mas cadê minhas pílulas? Aí o cara vai dar lá só umas 4 para ele poder voltar. Não, eu tava sem tempo, não consegui produzir. Ele falou, tá, eu volto depois. E aí quando ele volta, Batman tá mais louco ainda, e é quando eles fazem a proposta, ó, você quer as pílulas? Quero, agora você vai ter que fazer uma coisa pra gente. Aí eles falam que ele tem que matar o, então, acho que Capitão Jim Gordon, né? É, Capitão. Isso, ainda. Capitão. O legal dessa parte é que mostra como a pílula tá afetando a mente dele, né? Isso que o Alfred fala, você nunca mais lê um livro, ele diz, não preciso ler. Até, muda até o jeito como ele fala, né? Ele começa a falar como um vocabulário bem mais restrito, né? E o cara diz, não tem mais... Não, tá bom, então, não, beleza. Alguma coisa assim, né? Em inglês ele fala, no sweat. Um Batman coloquial pra caramba, né? O Batman disse pro Tepet, tá de boa, eu volto na quarta. É, exatamente, é. E tem outra cena emblemática também, que mostra o quanto ele tá viciado, que é quando ele faz a proposta, ele não mata, spoiler, ele não mata o Gordon, né? Ele vai até o Gordon, mas ele só avisa eles, vou voltar lá e agora vou pegar esses caras. E aí o cara chacoalha um saquinho de pílula na frente dele e joga num matinho assim, o Batman vai louco atrás das pílulas e deixa o cara fugir, né? Que é o auge do vício, né? Ele não consegue focar em outra coisa que não seja o próprio vício. É o Batman cracudo, né? Que vai atrás do... Ele larga falando assim, ó, ele tá ciente de que o cara tá aprontando, mas o vício fala mais alto, né? Ele larga o cara pra poder ir atrás das pílulas, mas logo em seguida ele não precisou de uma intervenção, né? Ele percebe, ele ainda tem aquela ciência de que ele tá fazendo merda e ele precisa se recuperar. E é quando ele fala pro Alfred, ele liga pro Alfred e fala que precisa dele e fala assim, ó, eu preciso que você me deixe trancado aqui 30 dias na caverna. E não importa o que eu fale, o que eu peça, o que aconteça, você não vai me tirar daqui antes dos 30 dias. E aí acontece aquilo que o Maurício falou, né? O Alfred lá trabalhando, apreensivo, vai lá no comunicador para tentar ouvir alguma coisa, para saber se o Bruce tá vivo, porque ele não entra. Não, ele até pergunta, ó, você vai ter água e comida suficiente? E ele fala, só me tranca aqui. E é isso que acontece, né? Até no dia anterior, no dia anterior a completar 30 dias, o Alfred ainda vai lá e fala assim, ó, é amanhã tal. Não, eu não falei que era 30 dias, você só vai me tirar daqui amanhã. E é isso que acontece, né? Eu acho essa parte toda muito legal, como eu falei. Acho que ele desenvolve bem, a gente sofre com o Alfred, fica com pena do cara, fica puto com o Batman, que sempre trata mal o Alfred. Mas eu acho que depois cai muito. Esse é o grande momento... quando até o Batman sair da Batcaverna lá, cabeludão. E depois, bicho, eu acho que perde um pouco, muda muito o clima da história, vai lá pra Santa Prisca, aquela história lá de criar aqueles super soldados, o romance do cara lá com a menininha e tudo mais, muda muito o foco. E aí, pra mim, a história cai bastante. O cara prefere passar páginas e páginas mostrando o Batman lutando contra o Tubarão, sem o repelente de tubarão nessa continuidade. Eu ia dizer, né, pô, homenagem à clássica série dos anos 60, né? Ainda tem uma piadinha, né? Ainda tem uma piadinha, é. Ainda vai lá nos pescadores, não tem repelente de tubarão, usa aí então, seus putos, e vira o barco dos caras, olha. Mas eu acho que aí tem muito vai e vem na história, que contesta muito com essa parte, até eu, o próprio Batman, durante o vício, o condicionamento, o treinamento dele aparece algumas vezes, que ele diz assim, não, isso aqui não tá errado, o que é que eu tô fazendo? Na própria hora que ele vai matar o Gordon, ele meio que acorda e já tem um plano, já vai voltar. Beleza, tá cracudo, quando vê as pílulas, sai correndo lá, meu negocinho, meu docinho. Mas ele consegue resistir e tudo. Aí ele volta mais fraco, é verdade, volta mais centrado, porém, mas eu acho que a história cai bastante nessa parte aí. Pra mim, se acabasse ele com ele voltando, uma sequência dele dando porrada em todo mundo e acabando a história em Gotham, seria mais legal. Eu acho que arrasta, na verdade. É, eu acho que a gente supõe essas coisas, né? É difícil afirmar sem ouvir alguma informação dos próprios autores. Mas eu fiquei um pouco com a impressão que eles deram uma segurada na questão de mostrar o Batman cracudo e tal, na desintoxicação dele, porque ele fala aquela desintoxicação cold turkey, né? Ele simplesmente se abstém da droga, ele se tranca para se abster, e o que se sabe sobre isso é que qualquer tipo de desintoxicação dessa forma, assim, parou assim, né? Não tomo mais a partir de hoje. Ela é muito sofrida, ela é muito dolorida, porque o corpo pede a droga, né? Geralmente o que se faz é ir diminuindo a dosagem até a pessoa conseguir se desintoxicar. O Batman faz aquela cold turkey, né? Eu acho que deram uma segurada, assim, acho que tinha, era 5 edições, isso, se não me engano, acontece na terceira, né? Dava pra ter mostrado, reservado uma edição só pra mostrar o Batman com os demônios interiores dele lá na Batcaverna. Eles não mostram, né? Eles só mostram ele entrando e ele saindo, né? E mostra do ponto de vista do Alfred, como vocês falaram, né? O Alfred ouve, assim, grunhidos, passos, às vezes não ouve nada. E lá na frente eles têm um flashback mostrando o Batman todo praticamente mais bicho do que gente, né? Tanto que ele nem tira o uniforme esse tempo todo, né? Ele fica naquilo meio que pra se obrigar a voltar a ser quem ele era. E aí eu acho que deram uma segurada e aproveitaram pra desenvolver as duas últimas edições, mas com uma história mais padrão lá do Batman enfrentando aqueles... O Batman enfrentando aqueles criminosos todos. Mas essas duas últimas edições é que são a base da origem do Bane, né? A primeira parte só do Batman lidando com a droga, ela é importante porque nos mostra essa situação toda de um Batman viciado. Mas essas duas últimas edições, que eles vão pra Santa Prisca, que o médico lá, o Potter, começa os experimentos com a população local, que eles começam a criar aqueles super soldados, inclusive com implantes, né, de placas blindadas por baixo e tudo. Essas duas últimas edições aí vão ser importantíssimas lá pra origem do Bane, como a gente comentou, meio que não preparando, porque na época não se foi pensado para isso, né? Mas serve muito de base, né, para o que a gente vai ver lá na Queda do Morcego. Acho uma boa história, essas duas últimas edições, eu acho uma boa história, o Batman fora do seu elemento, né? Ele passa a maior parte do tempo sem o cinto de utilidades, ele não tem a tecnologia toda, né? As habilidades de detetive deles não servem para nada. Em um dado momento, ele vai ter que confrontar o vício, né? Porque o cara coloca ele numa armadilha lá, também uma coisa bem 60, né? Coloca ele numa armadilha lá que ele tem que tomar a droga para conseguir fugir, para ele ficar mais forte, e ele acaba dando um outro jeito, né? Ele usa o cérebro, né, para conseguir fugir da tal armadilha lá. Não acho ruim. Acho que poderiam ter desenvolvido mais a questão da drogadição, do Batman e tudo. Mas não acho uma história ruim, assim. Uma coisa que eu acho legal dessa parte é isso que você falou, assim. Ele não tem essa tecnologia toda, esse aparato tecnológico. Ele não pega o Batplano e vai pra Santa Prisca. Ele feta um aviãozinho, vai pilotando com o Alfred de copiloto. Não, ele vai pra Porto Rico, aí ele compra um avião e dinheiro e vai, por algum motivo, ele leva o Alfred, que eu não entendi por que ele levou o Alfred. É o que eu imaginei, porque teve lá os retcons que o Alfred foi soldado, né? Que ele serviu lá na Royal Air Force, eu acho. Isso, que ele é paraquedista, né? Pois é, aí, só que o Alfred aqui não, o Alfred aqui é um mordomo. Eu acho que é depois esses retcons. O Batman empurra o Alfred do avião, né? Ele bota lá o paraquedas e empurra o Alfred, né? O Alfred não queria pular de jeito nenhum. Esse é o Alfred mais pré-crise ainda, né? Mais alívio cômico, figura padrão. Depois eu acho que vem essa história dele ser um ex-combatente, dele ter habilidades. Ele era médico, eu acho, né? Por isso que ele ajuda. Não sei se ele era médico, mas eu acho que ele trabalhava na enfermaria. Ele era assim. Médico de guerra, né? Enfermeiro de guerra. Eu tenho a impressão que sim, agora não lembro quem é que desenvolveu isso. Acho que foi o Dixon ou foi o próprio Neil que desenvolveu isso, né? Mas é posterior, porque esse Alfred é o Alfred mais cômico, né? O Batman pula e ele cai todo errado do avião. Só que o grande poder dele aí é que ele sabe imitar a voz do Batman igualzinho pro Gordon. Mas é que isso é a grande utilidade dele. Mas isso é uma coisa muito usada nas histórias antigamente, que quando o Batman precisava estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele fantasiava o Alfred ou fazia o Alfred imitar ele de algum jeito, né? A voz e tal. É uma coisa que se usava bastante lá. Mas eu não entendi o que o Alfred está fazendo nessa história. É só para encher linguiça, né? Só para ter toda aquela cena do Batman e resgatar ele lá. É, exatamente. Aí, me diz uma coisa, quando vocês estavam lendo essa edição agora, né, não quando, se vocês leram anteriormente, mas quando vocês estavam lendo agora, o que vocês acharam daquele general? Porque eu não sei, eu li as edições da Abril, né, e assim, você lê aquilo hoje, você fica com nojo, né, porque o cara é aquela extrema direita, assim, o cara é racista, o cara é misógino, o cara coloca o próprio filho, né? Ele mata a esposa porque ela era fraca, porque disse que não estava criando o filho de maneira correta, porque o Júnior lá, ele é um cara sensível, ele tinha salvado o Batman anteriormente, né? E aí ele tá lá na ilha, ele começa a se apaixonar por uma nativa lá da ilha, e ela gosta dele justamente porque ele é um garoto sensível e tal. E aí ele começa a fazer aquelas experiências com o próprio filho, e aí tem uma hora que ele até fala assim, finalmente, né, quando ele mostra lá ele se beijando com a menina, finalmente, eu até imaginei que ele era, você sabe, né, viadinho. Ele fala sissy em inglês, né? Que é um termo ofensivo também. É, aqui a Abril traduziu o viadinho mesmo. E no... a Panini provavelmente vai amenizar isso na edição brasileira, né? E assim, ele fala que eu só espero. Aí logo depois ele fala, eu só espero que ele não pegue nada, porque essa gente é imunda. Mas na frente, quando o filho já tá todo transformado, né? Que ele tá fazendo o tratamento, e aí a droga já não é mais pílula, já é injetável, então já é um proto-veneno que o Bane usa. Ele tá super agressivo, tem uma hora lá que ele quer agarrar a menina e quer transar com a menina de qualquer forma, a menina fala que não quer, que acha que não vai mais vê-lo, e ele simplesmente fala, aí até o cientista fala, vem cá, mas as mulheres não teriam que prestar um serviço para esses soldados que estão protegendo o país, elas não podem se recusar, e o general fala, é verdade, aí manda o filho matar a menina e ele vai e mata, né, esmaga a cabeça dela e mata a menina, e ele vai falar, ela serviu pro propósito dela, ela não tinha que recusar nada. Então, é impactante você ler uma coisa dessa hoje em dia, né? Não sei como foi o impacto disso lá nos anos 80, nos anos 90, quando saiu, mas é impactante, né? Eu li isso como uma crítica. Esse general, ele é uma crítica, né, do O'Neill esse tipo de visão de mundo. Isso lá em 91, acho que essa história é de 91, isso, né? E ele faz uma alusão a essa cena que você comentou, o cientista falando, faz uma alusão a um fato real, né? Que eram os soldados usar as mulheres como objeto nos bordéis para satisfazer necessidades quando estavam na guerra. Ele até refere que esse general serviu no Vietnã e depois, no momento que ele foi expulso do exército, né? Ele não é mais um general. Ele é um general de pijama, né? E é bem impactante, mas a história é bem pesada, ela trata de temas pesados, né? Ela começa com a morte de uma criancinha, que já é uma coisa pesada. Ela envereda para essa questão das drogas, né? E me parece que eles queriam tratar muito isso, tanto que o termo Venom, veneno, né? Ele não é o nome da droga, né? Em nenhum momento dessa história eles chamam a droga de veneno. Eles vão chamar depois, lá na origem do Bane, né? Na queda do morcego, eles chamam de veneno. Mas nessa história me parece que eles usaram esse nome mais para dar uma ideia de, ó, isso aqui é veneno, não é uma coisa boa, sabe? E é uma história bem trágica, ela tem um final trágico. O Batman não vence no final, mas ele diz, poxa, mas a menina aquela morreu, o guri esse também, ele tá transformado para sempre, o Timothy, né, não tem o que fazer. Num determinado momento, ele acaba, além de ter matado essa esposa, como você comentou, ele acaba fazendo outra coisa que vai deixar ele traumatizado pro resto da vida, né? Batman meio que fala isso, ó, não tem vitória, sabe? Ela é uma história cínica, ela mostra o Batman tratando mal o Alfred, né? A gente sofre pelo Alfred, como o Maurício falou. Ela mostra o Batman se bicando o tempo todo com o Gordon, né? Num momento lá ele meio que tenta ser simpático com o Gordon meio que corta ele, sabe? Aí num outro momento também a mesma coisa, o Gordon tenta ser simpático com ele corta o Gordon, quer dizer... É uma história bem, bem pesada, assim, já se assim, encaminhando para uma fase mais sombria do Batman que a gente lia nas histórias do Daniel Neal e depois que continuou com Alan Grant, Chuck Dixon, e que culminou na queda do morcego, que vai voltar em alguns temas dessa história, não só o veneno, mas a própria questão da limitação física do Batman, né? Uma coisa muito legal que eu acho da queda é isso, né? Não é uma queda assim, o Batman encontrou alguém mais forte que ele, o cara ganhou do Batman. Não, o Batman, ele perde porque ele está esgotado fisicamente, mentalmente. Mostra que ele precisa lidar com o fato de que ele é um humano, que ele não é infalível. Mas é uma história bem pesada, assim. É ótimo, eu acho uma ótima leitura. Hoje está super atual, né? Por tudo isso que a gente comentou. As drogas continuam sendo um problema. A extrema-direita é um problema mais do que nunca. A questão da violência urbana é um problema, sabe? Então eu acho uma ótima história para a gente começar essa estrada aí para a queda do morcego, que para mim, como já disse, uma das grandes sagas dos quadrinhos. Essa história é uma belíssima pedida aí. Respondendo aqui o Marcos, quanto ao vilão, né, o general, a princípio ele não se destaca tanto assim, é o padrão, né? O militar que tá querendo fazer alguma merda lá, vai até de meios clandestinos, que é um tema até que a gente já conhece pouco da DC, ponto do Esquadrão Suicida. Mas nessa parte que ele já tá demonstrando preconceitos, fala da esposa, a coisa com o filho mesmo, aí você vê que ele começa a sair um pouquinho do padrão. E uma coisa curiosa, o Vitor falou, eu também li inglês agora pra gente gravar, e ele fala, né, chama o filho de Cici. Cici também é o nome da filha do médico que morre lá no comecinho da história. que é uma menina fraca, também tá sujeita aos outros, né, e não consegue ser salva e morre. Então, assim, uma presa, né, eu pensei que ele podia ser uma Sissi, tem o Sissi, a G americana, mas também não sei se de propósito ou não, o Daniel Neal faz essa ligação aí com o nome da própria menina, que é a filha do outro, né, um falando do filho e falando da filha do outro. E ele nem dá bola, mas, né, o médico é pior que o general, ele não tá nem aí, né. Não, o médico também tá tomando um suplementinho lá, que é pra ficar mais inteligente, né. E é bacana, tem umas mensagens antidrogas bem discretas. A primeira coisa, como você falou, 91, a gente via muito nessa época histórias falando do exército usando drogas, né? A gente tem isso no, acho que é aquela Sangue e Glória do Justiceiro com o Capitão América, algumas outras histórias que a gente tem assim. Ou foi uma teoria muito difundida na época, ou havia um esforço mesmo de usar drogas para melhorar a capacitação dos soldados nos Estados Unidos nessa época, porque há muitas críticas nesse sentido. Eu acho que vem do Vietnã, lá, que eles chapavam os caras de cocaína para os caras combaterem. Pois é. Depois se falava muito na CIA, né, usando drogas psicoativas para melhorar o desempenho dos caras e tal. E quando você vê a grande mensagem da história, até o Batman pode cair vítima de um vício desse no momento de desequilíbrio, de fraqueza. Mas no final, quando ele é oferecido de novo para escapar de um outro momento crítico, um outro momento de derrota certa, ele consegue usar a cabeça e aprender com os erros dele. Então, tem uma mensagem bacana. Quando a gente lê o Guri, a gente não percebeu a profundidade disso, mas alguma coisa ficou. E eu hoje acho que é uma excelente forma de contar a história, de falar as coisas sem ser panfletário. O panfletário afasta muitas vezes a galera. A gente tem uma galera reclamando hoje aí que, porque hoje é tudo justiça social, SJW, não sei o que. Não, cara, sempre foi. Mas existe o que é bem feito e o que é mal feito. Nossos escritores favoritos sempre criticaram a realidade que eles enxergaram no seu tempo. Só que foi diante da gente, a gente já leu sem entender isso, porque é criança e não consegue perceber. Mas essa é uma história que hoje a gente pode olhar pra trás e ver que é uma puta história contra a droga. Não vai ter panfletinho, não vai dizer assim, não use drogas, crianças, drogas tô fora, mas tem o Batman combatendo o seu próprio vício. Tem uma tradição, eu comentei antes, a DC tem histórias bem importantes. Eu não me lembro se é do próprio Daniel Neal, né, daquela fase do Arqueiro Verde, que o Ricardito se droga, né? Sim, e o Daniel Neal com o Neil Adams, né? Aquele clássico do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, né? Foi publicado aqui, né? Junto com aquela coleção do... Que apesar de ser bom, é datado, é meio chato de ler hoje em dia. É sim, é mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau. É bom, mas é muito datado. Diferente dessa Veneno, na minha opinião. Sim. E é uma coisa que ficou, né, do Ricardito, ele volta e meio, eles abordam um personagem que ele tem esse problema de ter se passado com as drogas, né. E só pra, quando a gente tá falando nisso das grandes editoras, né, o Homem-Aranha tinha aquela questão do manto e da adaga também nos anos 90, que eram, né, os poderes com drogas experimentais, né, o manto e a adaga que agora tem série de TV, então tá voltando um pouco aí a voga, né. E aquela história clássica do Harry Osborn, né? Ainda um adolescente, não era ainda no Duende Verde 2, chapado de drogas, que motivou a Marvel a... Aí você fala, não, que absurdo, a Marvel panfletária hoje, como o Boris falou, não era, cara. Eu não lembro se era 70 ou 80, acho que é 70 ainda. Essa história foi tão emblemática, como a Marvel tinha tanto isso de fazer uma história contra as drogas, e ela é bem feita também. Que ela mandou o Comic Code Authority as favas, né? Ela publicou 100. Essa história é famosa por isso. Ela publicou a revista 100, ou o selo aquele de aprovado pelo Comic Code Authority. Posso estar falando besteira, mas se não me engano, essa história foi um pedido até do governo americano que a Marvel abordasse o tema, não? Sim, Pode ser, não recordo. Se não me engano, foi isso mesmo. Mas mesmo assim, o Comic Code o Comic Code barrou. Isso, e como o Comic Code era uma coisa que autorregulava, né, era meio que assim, se você comprar essa história, os pais fiquem tranquilos, né, o seu filho tá protegido porque tem o selo, né. A Marvel simplesmente publicou sem, aí essa história saiu, é republicana até hoje. Recentemente, 10, 15 anos atrás, a Marvel aboliu de vez, né, o selo, a DC também. Então, quer dizer, isso que o Maurício falou é muito verdade, né? Sempre teve a questão social, não só nas drogas, né? Mas todas as questões sociais sempre foram tratar os quadrinhos. Algumas vezes discretamente, outras vezes mais explicitamente, algumas vezes bem feito, outras vezes mais, talvez um pouco artificial, assim, que a gente chama de panfletário. Mas isso. Sempre teve. Mas como eu falei, essa história do Batman estava no meu livro de português, e se eu não me engano, era para tratar alguma coisa relacionada às drogas, né? Então, assim, é aquele tipo de quadrinho que impacta a gente lá atrás e que vale a pena você voltar a reler. Como o Maurício falou, né? Se até o Batman se viciou, né? É isso. Vocês estão então... fazendo uma ressalva para os viciados. Tem capa dura, essa edição não vai ser capa dura, não. Olhei aqui no site da Panini, vai ser. Oh. Então. Eu bem que estranhei, porque aqui no Guia dos Quadrinhos tá por 22 e alguma coisa, mas assim, como o padrão é capa dura, eu já até estranhei. Falei, pô, ediçãozinha capa dura com, sei lá, 120 páginas por R$22,90, até vale a pena, mas ó, é capa cartão, já melhorou a situação. Aquelas Príncipe Encantado das Trevas, que é até um formato grande, saíram por 25, né? Os dois volumes. É, mas ali tem o quê? Tem ideia, tem 40 páginas. São 5 edições. E cada um é de um tamanho, né? Pra ficar bem mas não se preocupe, porque não é um erro grotesco. Bom, então só quero registrar que então, como sou viciado em comprar gibi, possivelmente eu devo comprar então essa versão em português, né, que eu acabei de comprar em inglês pagando, acho que duas vezes, isso parece. Pra não ler duas vezes, né? Não, vou ler de novo quando a gente comemorar os 90 anos do Batman aqui nesse podcast. Talvez esteja um bom momento pra gente divulgar aqui o abaixo-assinado de uso capião da coleção do Vitor, né? A gente tá passando aí um abaixo-assinado. Caravana. Estamos fazendo uma caravana do Nordeste até Porto Alegre. Desapropriar a coleção dele que não tem função social. Não, continuando a minha posse. Não, nem pensar. defenderei a minha posse armado, se for preciso. É o MSG, Movimento dos Sem Gibi. o que é uma hipocrisia dos senhores, porque ninguém é dentro de mim. Vocês só estão querendo crescer o próprio latifúndio, isso é grilagem. Grilagem. Bom, e é isso. Depois dessa apaixonada defesa de uma coleção de que ele não vai ler, vamos chegar ao final desse episódio, mais um episódio comemorativo dos 80 anos do Batman. Semana que vem teremos mais um episódio do Pilha de Gibis e no mês que vem mais um episódio especial do Batman. E como o Vitor falou, daqui pro final do ano, se tudo der certo, a gente fala da Queda do Morcego, né? Ou não? Fica a dica. Vamos pular aquela parte do Jay Paul Valley como Batman, não? Não, isso tem que ser o auge do podcast, não pode pular isso. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.